Nosso tema de hoje é o corpo fala. Então, normalmente na quinta-feira, que é um dia voltado mais às questões físicas, os temas também tendem a trabalhar também nesse mesmo sentido. E se a gente parar e pensar, o que, que é o corpo fala? É claro que a nossa boca, através da nossa voz, das nossas palavras, ela fala. Mas a gente fala muito mais do que pelas palavras. Existe, que muitos de vocês devem ter ouvido falar já, da linguagem não verbal, que a gente pode, através da observação do conhecimento sobre esse assunto, a gente pode observar uma pessoa através da postura que ela toma, da vestimenta dela, das expressões faciais. A gente consegue, através dessa observação, ouvir o que ela está querendo nos dizer. Mas não é só esses sintomas, sinais que nós emanamos a todo momento. Existem também sinais físicos, que é mais o nosso foco. Então, muitas vezes, o nosso corpo apresenta sinais diferentes, vamos dizer, de uma saúde normal e correta, que está querendo nos dizer alguma coisa, esses sinais. Sejam manchas pela pele, sejam infecções que surgem, e outras tantas enfermidades ou quase enfermidades que vão aparecendo. E juntamente com esses sinais, também, num passo mais adiantado, começam a aparecer dores. Todos nós temos dores aqui, dores ali, normalmente temos, né? Só que todos nós também temos uma tolerância com essas dores. A gente consegue conviver com várias dores por um longo período, muitas vezes acreditando que elas tendem a passar sozinhas. Dentro dessa visão, cada acontecimento desses tem um motivo de acontecer. Cada acontecimento surge para nos mostrar alguma coisa. Ou seja, o corpo está falando uma voz interna nossa, interior, que está querendo nos chamar a atenção para alguma coisa. Essas dores, que muitas vezes nós não damos o devido, vamos dizer, atenção a ela, elas podem chegar a pontos extremos de não mais ser possível a gente reverter o quadro físico, nos levando então a desencarne. Muitos de nós temos uma tolerância maior e outros menor a essas dores. Alguns, no primeiro sintoma, já procuram um auxílio, procuram entender o que está acontecendo e vão atrás. E como eu disse, outros deixam a coisa chegar a um ponto, às vezes, extremo. Provavelmente a gente se situa nesse meio dessas duas situações. Mas, se esse corpo ele está emanando alguma coisa, está querendo nos chamar a atenção, nos mostrar que alguma coisa lá dentro tem problema, quando nós não encaramos isso, quando nós deixamos para trás, deixamos para outro dia, nós estamos negligenciando a nós mesmos. Nós não estamos fazendo o papel que aquele sintoma está nos convidando. Como eu disse, todos nós temos dores, temos problemas, e todas essas dores e problemas, elas servem para nos colocar de volta no caminho que nós estamos nos desviando. Por que que acontece isso? Nós não fazemos isso conosco, muitas vezes, de uma forma premeditada, pensada, consciente. As nossas crenças, os nossos valores, a maneira como nós aprendemos a interpretar o mundo, a conviver, a nos relacionarmos com tudo que nos cerca, é que faz com que, em sofrimento interno, em sofrimento inconsciente, a gente manifeste vários problemas. E os problemas são dos menores até os maiores. A gente às vezes acha que só grandes doenças é que são manifestações de desequilíbrio. Mas não são. Pequenas coisas, pequenas dores que acontecem estão nos mostrando alguma coisa. E a gente, dentro da nossa cultura, a gente sempre consegue explicar uma dor através de alguma coisa que aconteceu antes. Então, se eu tenho uma dor no meu braço, é porque eu fiz um exercício e machuquei, ou porque eu levei uma batida. Tem sempre alguma coisa anterior. Só que antes ainda disso, o porquê que aconteceu esse problema que gerou essa dor? A gente deve lembrar que nada acontece por acaso. Quando a gente escorrega e cai, não foi uma simples distração. Muitas vezes é também um motivo para que a gente preste mais atenção nas coisas que a gente está fazendo, no consciente do aqui e agora. Que muitas vezes a gente está sempre com a cabeça ou pensando no que vai acontecer ou pensando no que já aconteceu. E nessas duas situações a gente não consegue fazer nada. Uma porque não existe ainda e a outra porque já passou. Então a gente tem que focar é no presente. Mas a gente está sempre desfocado. Essa é a palavra. Desfocado. Essas manifestações, então, são a linguagem que esse conjunto de mente, psique e espírito, eles estão tentando nos mostrar. A questão, às vezes, ela é muito introspectiva e a gente não consegue compreender esses sintomas de uma forma clara, porque nós não aprendemos a fazer isso. O correto de todos nós seria que nós tivéssemos uma saúde perfeita. E por que as coisas não andam dessa maneira? Por que nós temos, como eu disse, pequenos problemas, pequenas dores, dores de cabeça, dores do corpo? O que acontece? É um sinal de que lá dentro alguma coisa precisa ser olhada mais a fundo. Nós precisamos fazer isso. Nós podemos ir no médico e ele vai receitar lá um remédio que vai, talvez até, tirar essa dor. Mas o problema não vai estar resolvido. Muitos dos nossos problemas a gente resolve simplesmente dando atenção a eles. Olhando para dentro, querendo se amar, querendo dar atenção. Porque muitas vezes é apenas isso que nós estamos querendo. Um pouco mais de atenção interna e não ao externo a nós. Nós sempre estamos correndo atrás de alguma coisa e essas coisas que nós corremos atrás, elas são ilusórias, porque elas não são realmente necessárias para nós. Então, enquanto a gente não se encara no espelho, olha lá dentro do olho do espelho e fica um tempo fazendo esse exercício para começar a perceber o que surge dentro da nossa mente quando a gente faz isso. Exercício simples e que todos nós podemos fazer, né? Se encarar mesmo, no olho. Porque normalmente quando a gente se olha, a gente olha para o contorno todo, isso aqui está bom, isso aqui não está. Mas a encarada, ela vai despertar alguma coisa. A grande questão é que muitas vezes nós não queremos dar essa atenção, essa encarada. Porque sempre é mais fácil a gente fazer a parte externa. Quando a gente tem um problema, seja ele qual for, a gente trata sempre superficialmente, a gente não vai a fundo. Como eu disse, a questão do remédio, a gente toma o remédio e elimina o sintoma ou a dor e acha que resolveu. Quando a gente tem um outro problema, seja de relacionamento, a gente às vezes fica sem conversar com aquela pessoa, sem ver aquela pessoa e acha que através de não ver, de não estar próximo, o problema também não existe. Então, aquilo que a gente bate sistematicamente aqui, que são os valores, o conhecimento de si mesmo, para que através desse conhecimento a gente possa escolher as coisas que a gente quer. Parar de sofrer por tantas coisas que só estão ali para nos trazer de novo para o caminho correto. E a gente vai se desviando, a gente vai aproveitando a vida, mas chega uma hora que começa a dar problema. Então aí a gente se liga e diz, opa, o que eu tenho que fazer? E é o que eu tenho que fazer. Porque ninguém vai poder resolver os nossos problemas. Qualquer pessoa, qualquer amigo, qualquer ajuda vai poder realmente ajudar. Mas quem vai fazer somos nós. Cada um através da sua busca, através do seu conhecimento interior, da sua desaceleração, através da descoberta do que realmente é importante para nós, para que a gente possa, nessa descoberta, encontrar um pouco daquilo que se chama de felicidade, né? Que às vezes a gente coloca em coisas ou em outros, e aí essas coisas ou esses outros levam embora, e a gente fica assim. Então, que ela seja plantada dentro da gente.